O que pensas não acontece. Comal, é a turma de Marabenta. Rest in me, rest in me, rest in me. Hoje celebramos os 38 anos da Vila de Chure. Aire, Amarabento Abina. O alaka me chure mukinu tikinia. O apialaka chure mukinu tikinia. Mone tinchina no chure alikora opanelia. Bebile. Akina kwari nefitina Masi kangweri ya twayo Kangweri ya uwaka papa likora Shuru nunu wa mama Shuru nunu wa papa Shuru nunu wa pepe Akumale mweta na ya wamitano baba poturi melavo Akumale mweturi ya wamitano baba poturi melavo Kini tepa nushukurela Swamina, how in a man? Kwamala, Zikala. Eu sinto um orgulhamento pela minha vida. Papa Licora, muito obrigado. A vira de Chure está super limpa e bem pavetada. E bem organizada.